Radiomóvel Recife. provável subida da El Lida Bridge. tem o 360 já aprovado. Escute a informação Golf e confirme se pronto para cópia. Trip 5557 autorizado para Sierra Bravo Kilo Papá via Upper Zulu 16 até Bravo Hotel Zulu após direto posição Trivi. Após autorizado conforme rota apresentada no plano de voo. Nível de voo 360, decola da pista 17, primeira curva à direita, subida Dael, após Dael voa Leda, após Leda voa Bridge. Controle 120.8, aciona 5113, trip 5557. Regimento correto, trip 5557. No portão 8, chame quando pronto para o pushback acionamento. aprovado por Chubeca Saneamento, chame pronto para o táxi, é trip 5557. Siga o veículo Follow Me da Infraero até a Taxiway Lima, após na Lima, chame para ingresso a cabeceira 35 e backtrack na pista, torre, porque é 618, decimal, meia dúzia, 5557, ajuste agora no 015. Para ingresso, torre 18, meia dúzia. controle de Salvador, eu sei que 557. Sobre 360, voa Leda. 360 e voa Leda, ó. Trip 57 autorizado, bridge. Muito obrigado, já bridge, trip 57. Trip 57, chama agora o centro Recife 251, Alterra 1-3325. Chama Recife 251, Alterra 1-3325. Posição 2, a subida prevista é da El Leda Bridge, senhor. Confirme a ciência do Natan, a pistola 0 só funciona a partir das 7:15. 0715 Zulu. Muito bem, eu ainda não tenho sua autorização aqui, há algum problema talvez com o Centro Recife, uma vez que o plano foi feito para 0652, o senhor poderia confirmar se foi feito alguma CHG ou DLA para o plano? Olha, atenção, aqui não tem essa informação, vou procurar aqui saber da companhia e já retorno para o chão. Muito bem, grato. Para a nossa rotina, o fechamento de porta seria o 07. Olha, dá para dar um pouquinho, acho que não tem necessidade de CHG. Quando, eu acredito que você deve estar recebendo em breve o nosso plano. Eu já recebi o plano infelizmente só não foi tratado, não há necessidade do CRG. É só que tipo, uma vez que o senhor tivesse enviado, então pra mim eu não teria recebido, teria recebido só um horário depois. Como eu recebi antes, não foi tratado, essa é a minha dúvida. Vou ligar então ao Centro Recife por agora pra perguntar por que não foi aprovado pra mim até agora, ok? Eu te agradeço, senhor. na escuta para Copper? Afirmo, prossiga. 3601 autorizado para Sierra Bravo, Sierra Papá, via Apro Zulu 16 até Bravo Hotel Zulu, após direto posição Trivi, após autorizado conforme rota apresentada no plano de voo, nível de voo 360, decola da pista 10, primeira curva à direita, subida da El Leda Bid, controle 120.8, aciona 5132, TAN 3601. TAN 3601, está autorizado nível 360, até Zulu 16, até Belo Horizonte, voa direto Trivi e faz a navegação conforme. 6, direita, Dael Lida Brito, 1208, controle de Salvador, 5132, transponde, TAN 3601. 5132, cotejamento correto, TAN 3601. No portão 2, chame pronto para o pushback acionamento. Chamarei quando pronto, agradeço. Tá 3601.